Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews Tex. Opa! Seja bem-vindo pra você ligadinho aqui nesta super rádio. Aqui quem tá falando é Euronews do Tex. Tamo juntos aí, vamos fazer aquela festa bem gostosa aqui no seu, no nosso Programe-se. Pra começar super bem, pra vocês que tá aniversariando hoje, parabéns, feliz aniversário, beijo, abraço, aperto de mão, muita saúde, muita paz e acima de tudo que você tenha sucesso! Vamos lá então, pra moçada participar aqui é facinho, facinho, basta indicar 4 músicas no nosso e-mail, programa é a sua, @hotmail.com, na página do nosso Facebook, facebook.com/programe-se no ar, tá bom? Entre em contato aí com a gente, deixa a sua indicação e a gente vai mandar a música que você tá afim de curtir aqui com a gente, é claro! Pra começar super bem, tem participação de Priscila, Cambé, Paraná, Oni Peterson, mandar um alôzão pra esse cara que curte aí o nosso programa e faz um programa também show de bola. Valeu, Rony Peterson! E ainda pro Ney Santos, rebenta, hein? Tá sempre na primeira colocação, o Ney Santos, Mantenópolis. Olá então, tem sucesso pintando aqui pra você do Marcos e Belucci, I Love You, Queixa com Cabon, Israel e Rodolfo, Areia Movediça e Sorriso Maroto, Vai Chora. Pra você ligadinho com a gente, tá começando agora o nosso... Programe-se! Programe-se! Você é formada, sabe tudo e um pouco mais. Eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar para você. Te quero, te amo, te espero. Please, por favor, merci beaucoup, me amo. Como eu amo tu, I love you. Te quero, te amo, te espero. Please, por favor, merci beaucoup, me amo. Como eu amo tu. Vai! Você é formada, sabe tudo e um pouco mais. E eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar só pra você. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, merci beaucoup, me amo. Como eu amo tu. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, merci beaucoup, me amo. Me ame como eu amo tu. Canta com a gente assim, então vai. I love you. Te amo. Please, por favor, merci beaucoup. I love you. Te amo. Please, por favor, merci beaucoup. Programe-se, feito por você. Getting rowdy.

tinha certeza de nós dois. Mas não sabia que um dia só iria fazer mal para o meu coração. E eu fingindo que não senti nada. Eu me cansei na sua vida errada. Não aguento mais ver assim. Está fazendo mal pra mim. Então você não vai me convencer. Vai. Toda hora ele me fala. E você se queixa de mim. Então parou aqui. Vai. Não me merece. Esquece de mim. Vai. Tá decidido comigo. É assim. Vai. Eu vou ser feliz sem você. Vou voltar a viver pra mim. Vai embora. Se eu te encontrar por aí, vou fingir que eu nem te vi. Alô, Rio! Mãozinho, vamos! Mão pra cima! Mão pra cima! Vai e chora. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Mas é, turminha, tá na hora da gente lá, no nosso intervalo comercial, mas é rapidão e já, claro que a gente volta por aqui com mais sucesso. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Maravilha, estamos de volta aqui no nosso, no seu Programe-se. Vamos curtir mais canções gostosérrimas por aqui. Ó, vou mandar essas 4 aqui pra essa turminha que tá sempre ouvindo a gente em Caxias, Maranhão, Berizal, Minas Gerais, também Vazante, Minas Gerais e Caldas Alta da Nogueira, também de Minas Gerais, todo mundo curtindo a gente aí. Vou mandar aí, ó, São Prazer, A Gente Se Diverte, Michel Teló, Uma Canção de Amor e Adele com Skyfall, e tem também Fernando Sorocaba, Veneno. Programe-se. Alô, baladeiros e baladeiras do Brasil! Camisa, gola, V, cordão de ouro, um butilobo no pé. As mina pira quando me vê de bermuda e boné. Relógio bradinho no pulso, jaco da Clane. Perfume é um amilho, Paco Rabanne. Teto chola na minha caranga equipada. Ouvindo o samba sendo o último volume, pois é. Tem que ter coletividade na quebrada. Não adianta nada disso se você for um Zé. A gente causa quando chega na balada. O Zé Povinho cresce o zóio e pergunta quem é. Pode puxar, pode chamar, não pega nada. A gente veio mesmo, foi na intenção de mulher. Assim que a gente chega, a gente bebe Chandon, o whisky é black. A gente paga em dinheiro, não usa cheque. A gente toca o terror no camarote. A gente curte o som, a gente se diverte. A gente bebe Chandon, o whisky é black. A gente paga em dinheiro, não usa cheque. Agora melhorou. Olha só como ela chega pra sambar com a gente. Vestido 10 de rádio, coladinho, as minas para o salão. O corpo lindo, bronzeado, que é pura tentação. Dia corrente, tio anti, bolsa, dor de campana. Só quer beber, vive glicou todo fim de semana. A amiga dela de shortinho, toda bonitona. Chegou numa 600 louca, toda empinadona. Meu bonde tipo lobo mal já tá armando pode. E convocou o time dela já pro camarote. Não somos bobo nem nada. Vamos beber, morar, vamos brindar a vida, vamos ser felizes. A gente bebe Chandon, o whisky é black. A gente paga em dinheiro, não usa cheque. A gente toca o terror no camarote. A mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Gente, alegria, alegria, meu povo. Vamos viver, vamos beber. Vamos brindar o dia de hoje pra amanhã. Só pertence a Deus. A gente bebe Chandon, o whisky é black. A gente paga em dinheiro.

Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Programação. É, galerinha, pra você curtir aqui o nosso super programa, só aguenta aí, sai daí não que eu volto, tchau! Programe-se, daqui a pouco tem mais, programe-se! Programe-se! De volta no seu rádio. Pro Programe-se. Maravilha, moçada. Estamos de volta por aqui com o nosso Programe-se pra você ligadinho aí em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo. Ó, espero que você curta pra caramba aqui o nosso Programe-se. E participe também, né? Programe-se a sua @hotmail.com ou na página lá do nosso facebook.com/programe-se no ar, tá bom? Entra lá e se dá bem curtindo aqui os sucessos que esta super rádio toca só pra você, é claro. Bom, turminha, e continua então, vamos lá, passou na galerinha que tá espalhada por todo o Brasil, Paulão lá de Floriano, Piauí, tem a turma de Corrente também do Piauí, a turma lá do Munhoz Júnior, meu amigo Aurisson Miranda, junto com a sua esposa, Nalva, tá curtindo a gente, obrigado, ó, deixa eu mandar ainda pro meu amigo Thiago Souza, cara que arrebenta, ainda também pra o Hermes Locutor, tá chegando os sucessos bacana aqui com o Nick Minaj, com o Style Chips. Aí tem também o som Cristiano Araújo, Quando Tem Que Acontecer. E Grupo Bom Gosto, Pronto Para Rodopiar. E fechando legal, tem Léo Magalhães, Coração Ferido. Programe-se, programe-se. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shits. I'm on the floor, floor. I love to dance, so give me more, more. Till I can't stand, get on the floor, floor. Like it's your last chance. If you want more, more. Starships, we're meant to fly. Hands up and touch the sky. Can't stop, 'cause we're so high. Let's do this one more time. Starships, we're meant to fly.

Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Beleza, turminha? Pra você ligadinho aqui nesta super rádio, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Aí você conferiu os últimos que rolaram aí, foi Nick Minaj, Dave Cristiano Araújo, Grupo Bom Gosto e Léo Magalhães. Um abraço, cheiro, e amanhã a gente se vê e eu fui! Tchau! Esse é o Programe-se. Programe-se.